Bandeira 645, chame agora Centro Recife, 251, na alterna 13395. 251-3395, vou ver você, obrigado. Estão 3897, reautorizado nível 320 pelo Centro Recife. Firmado reautorizado 320, a instrução do mesmo, ok? Então, 3897, chame Centro Recife, 251, na alterna 3395. Salvador, boa noite, TAM 3197, Galeão 360, ciente da informação Romeu, pronto, capitão. TAM 3197, Galeão 360, autorizado, VP Zulu no zero, decola pistão zero, curva direita, saída da EL, letra bridge, controle 119, decimal 35, aciona 51110. Galeão 360, eu presumo 10, decola dando 0 com curva à direita, da EL da Bridge, aciona 51110, controle 11935, TAM 3197 na posição 6. Mata push. Chamará. Tango Lima, Hotel Juliet, Coca, Dance, 25,000 feet, altimeter 1010. Roger, Lima, Hotel Juliet. Papatango Lima Hotel Juliet with the Black 2. Papatango Lima, Hotel Juliette, Cyber X, Salvador, VOAS. O nome é 8, sem identificação, nessa paralisa 050, chegada a Mari, QNH 1010. Correto, reduzindo 250, nós número 2 na aproximação. Ativo. Salvador, muito boa noite, voo 19, 71. Informação, Romeu, link do nosso IODC, poderia informar a saída, registra. 971, saída da Euleda Bridge, já tem o seu plano, copia? Na cópia. Ouro 971, Galeão 360, VIP Zulu no zero, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 51, 17. Autorizado. Exato, Galeão, Rio de Janeiro, 360, Cooper Zulu 10, da El Leda Bridge, controle de 935, aciona 5116, voo 1971. É 5117, reporta para inspeccionar a voo 1971. Aciona 5117, chamada puxa treinamento voo 1971. Uno 1168, confirme sua velocidade. Sete. Se liga para 2309, destinado a 3.000 pés. 3.000, pode considerar isso, 0.000. A restrição de altitude está livre, Uno 1168, informa que a redução devido à aeronave de transporte de enfermo se aproximando do setor noroeste de Salvador. Dan 3197, pushback sonamento no 06. 3197, autorizado, puxa, boa táxi. Boa táxi, 3197. Clear de descend 1500 feet, QNH 1010. Fly rotatória e pode visual sight. Base Lima Tadrez, reporte runway 1-7-5. porta 397, taxi via Índia, ponte para torre 1895, Tiangão no 0 no 0. Lima Hotel Juliet, runway inside. Roger. Stand by for change frequency. Stand by, Lima Hotel Juliet. Gol no 68, seu próximo vai ser conhecimento, mantenha presente para você, o limite é o localizador. Lima Hotel Juliet, contact tower 118.95. 118.95, have a nice road map. Boa Salvador, boa noite, 8.7000, Hotel Juliet, boa noite. Boa noite, Lima Hotel Juliet, é parte norte, 3 milhas. Voltará. No número 8, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 050, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Way, reforço estabilizado no localizador. Ativo para 050, 2000 pés, está autorizado o ILS. Salvador da 3197, boa noite, ponto 010, pronto, decola de imediato. Boa noite, 3197, linha decola da 10, vento 120 graus com 9 knots. 3410, da 3197. Terceira milha da Juliette, baixou e travou. Sim, Hotel Juliette, livre pouso na 17, vento 120 graus com 9 knots, altímetro 10 no 0. O meio 10, autorizado pouso na 7, Hotel Juliette. receptando o localizador, o voo 1168. 1168, torre 19 decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o voo 1168, tá no ILS X-Ray. Boa noite, 1168, reparte externo. Vai botar no externo, 1168. Tem Hotel Juliette, solo 06, informa o pátio. Gente, autorizado backtrack, reparte livrando. Decolado ao 06, controle 19, destinal 35, bom voo. 19, 35, boa noite. Salve Salvador, gol 971, 902, puxa o estacionamento. Autorizado, puxa o back sinal, porta X, gol 971. Chama a parte, gol 971. 3197. Chama 3197, contato no radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Saída da El, podemos falar direto do Leda ou Bridge? Autorizado Leda, 3197. Leda, 3197. Santa Teresa, direto Bridge. Bridge, 317. Já está passando externo, gol 1168. 1168, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 89, altímetro no 0 no 0. Mi 10, livre pouso na 10, gol 1168. É o Juliette, frequência livre, estacionar. Livre Charles, você não está em que confirma? autorização para fazer o reboque do nosso avião, que está aqui no pátio 3, para o pátio 1, para a posição 10. O 1168, Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette, portal 08, 1168. Confirmando, Serra, Kilo Tango, November, solo. Com o Zé, agora escuta. Vai rebocar do pátio 3 para qual posição do pátio 1? Posição 10. Gente, tá livre início de reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Serra Kilo November. Ok, muito obrigado. Para o táxi 1971 com 81 a bordo, alterna turbina, 3:55. Autorizado táxi índio, ponto espera do 902, 895, negar 90, 90, 1971. Nossa, tio, não consigo ter a chamada. TAN 3197, chame o centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 2-3-3-9-5, 3-1-9-7. Salvador, uma boa, com 1971, ponto de operação. 1971, linha decola da 1-0, vento 1, 2-0 graus, com 9-9. Decola 1971, decolado 215, controle 1 na decimal 35, com gol. Obrigado, bom trabalho. Olha o gol no 971, boa noite. 9971, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Manda EL 360, 9971. Pode valer, meu presente? Autorizado. Obrigado. Charles, Sierra, tanque 1, venda. Tá livre o reboque até o portão 10, reporta no tempo. Sierra. Charles, Sierra, tanque 1, venda. Muito obrigado. Ano 971, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 33.95. 251, 3395, obrigado, bom trabalho. Comente. Kinemé 310, autorizada a chegada, Madison, 210 está direto do ano, 2000 pés, QNH no 010. Charles 0, 31 November. Prossiga. Só para informar que já terminamos o reboque do nosso avião até o pátio 1, posição 10. Sente, boa noite. Boa noite, obrigado. Então, 3662, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 090. Chegada a Mari, deixa direto, tá? Romano, controle, Oceano 6310, está autorizado, ILS? Autorizado, 6310.